vejo no dia é uma canção de uma nota só. E quem der a luz que eu desejo fosse a canção que você que eu ouço agora encantasse o meu sorriso, invadisse a minha alma. Mas eu tenho que esperar, tenho que esperar. Tenho que esperar.